10, ajuste na 011. 4 mil pés, 1011, trip 9957. Black Fox. Black Fox, prossiga. Bom dia, Whisky Black Fox solicita autorização de reboque do pátio remoto para o pátio 1, posição 03. Autorizado o início do reboque na remoto e reporte no através do 07, ok? Whisky. Positivo. Contacto voo 1271, 5-6 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando Salvador. 71, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10-11, voo 1271. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, reportar a pronta, detalhe de 11-1271. Salvador, muito bom dia, gol Bruno 55. Gol 155, Galeão 360, copia? Dia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta, Upper November 857, segue como rota do plano. Controle em 199.8 e aciona 5076 no transponder. Ok, nível 360 para o Galeão. 10 à direita, da El, Leda, direto, Bidev, Upper November 857, 5076 e 98. Protejamento correto, confirme o portão. Número 11. Sente, 1-1, chame pronto, pushback, acionamento, gol, 1-1-5-5. Pará. Que Juliette Fox está autorizado o reboque até o posição de número 3, parte 1, reporte no término. Juliette Fox ao término, reporte na grata. Voo 1271, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 050 graus, 05 nós. Alinha e decola, pista 10, voo 1271. Condições viais, condições visuais, o trip 9957 para a Paraduna? Ativo, mantenha a chegada, desce para 2.000 pés, ajuste na 01. Ok, negativo, não autorizado, vai manter a chegada, o descida para 2.000 pés, o trip 9957. No 271, no decolar 243, controle 199.8, feliz ano novo. 198, muito obrigado, igualmente, gol no 271. Patrulha Salvador, bom dia, gol no 271. Gol no 271, no contato radar, voo 390, Puca, Aracaju. Autorizado 390, Puca Aracaju, Guaná 271. P995, está autorizado ILS X-Ray, pistola 0, reporte estabilizado. P9957 vai reportar estabilizado no ILS X-Ray. Casili, Isolador, Trip 9957. Trip 9957, complexo de aproximação, torre 1186. 1086, torre, Trip 9957. Pushback, treinamento do 1-1 autorizado, chame táxi, gol 1-1-5-5. Chamada táxi, gol 1-1-5-5. Torre Salvador, muito bom dia. Feliz 2012, trip 9957, no localizador. Trip 9957, feliz ano novo, bom dia. Autorizado, pouso, pistão no zero, vento zero, 60 graus, 62 nós, check 3. Gente, do vento autorizado pouso, trem um pouquinho mais à frente, o trip 9957. Whisky Juliette Fox informando o término do reboque do pátio remoto para o pátio 1, posição 03. Grato, bom dia e um feliz ano novo. Gente, bom dia, feliz ano novo também, Whisky Juliette Fox. Trip 9957, tem Machado travando. Livre pouso, pistão no zero, vento 060 graus, 05 nós, trip 9957. 9957 da trip, livre pouso. Para o táxi, temos a bordo 056, 4 horas, Campinas. Alô, para a hora, Gol 1155, táxi autorizado, via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. Reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, o ajuste no 0, no 1. Juliette Alfa, no 0, no 1, chamará pronto, 1155. Trip 9957 no solo 51, no libera direita, táxi autorizado via Alfa Kilo Pátio 3. Livrando a direita via Alfa Kilo Pátio 3, Trip 9957. Salvador, bom dia, tá 3601, da Eco Ara, acompanha, tá 3601. 3601, bom dia, Congonhas 360. Aguarde um minutinho para a cópia, prepare a Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, guardando para a cópia. Voo no 155, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 060 zero, graus, meia dúzia nós. Livre decola da 10, voo no 155. E Salvador, bom dia, voo na 021. Bono 021, bom dia, Rio de Janeiro 360. Guarde um minutinho para a cópia, número 2 para a cópia. Prepare a Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, está aguardando para a foto, sim, da Fascinais Aeróbica. Bono 021. Prossiga. 3601 vai ter que fazer partida na posição, nove. Estaria autorizado agora para a foto? Só confirma o portão que se encontra. 9. Sente autorizado, aguardando o copo, então 3601. Estacionamento na posição, agora para a copo, então 3601. 155, decolar 256, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. 3601, pronto, cópia. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta UP, Zulu, 16 e segue como rota do plano. Controle em 119.8 e aciona 5104 no transponder. Autorizado Congonhas, 360, decola da 10, curva direita, decola da El, Leda, Bridge, Zulu, 16 e rota do plano. São 3601 no cotejamento correto, chama um pronto 09. Tá pronto, tá livre, né, o acionamento da posição. Afirmativo, chamando apenas para o push, são 3601. Gol 1021 no pronto copy. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta UP, November 857, segue como rota do plano. Controle em 119.8 e aciona 5105 no transponder. Ok, está autorizado, está 360 para Dumont, Rio de Janeiro, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bidev. Onde intercepta Upper 9857, segue na rota. 198 é o controle e o transponder 5105, gol 1021. Cotejamento correto, chama em pronto, na remota no 3, gol 1021. Gente, gol 1021. Autorizado, chama o táxi, são 3601. Uno, Uno, 55 Recife, 1251, 13325. 251, 13325, muito obrigado. Uno remoto, 13, aguarda, puxa o jornal. Vai aguardar, vou estiver estando aí. Vou no 021. Ô, Torre, eu vou na 021, espero que tenha posição no... É, acionamento na posição. Tá livre, chama pro puxo no 021. Livre, acionamento, vou na 021. Tá com 1-1-8 a bordo, no caminho de 4 horas de 0-4-3-0, atendendo o Galeão para o sotaque, na 3601. 3601, táxi Juliette Alfa, falo espera da 90, chama pronto, altimento no 0-1. Juliette Alfa, pronto no 0, chama, ajustado no 0-1, na 3601. Eu vou na 021, tá autorizado o pushback? Afirmativo, chama táxi. Pushback, vou na 021.